para, drink, camarim. Tô passando, mas já vou sair. Eu vida louca, você é uma moça. Só um flash, água na boca. Tá todo mundo falando e você nem tá ligando. É que a pegada aqui do malandro, você gosta, né? Você pede mais. Agora tá todo mundo falando, suas amigas invejando. É que a pegada aqui do malandro, você gosta, né? Você pede mais. Yeah, você gosta, né? Você pede mais. Lógico. Você gosta, né? Você pede mais, yeah. Faz o despacito pra mim, ei, com essa carinha de santa. É bola de costas sem fim, ei, vem quicando tipo a Rihanna. Faz o despacito pra mim, oh, com essa carinha de santa. É bola de costas sem fim, ei, vem quicando tipo a Rihanna. Sentimento. Tá todo mundo falando, suas amigas invejando. É que a pegada aqui do malandro, você gosta, né? Você pede mais. Você gosta, né? Você pede mais. Você gosta, né? Você pede mais. Você pede mais. Volta tudo. Faz o despacito pra mim, ei, com essa carinha de santa. É bola de costas sem fim, ei, vem quicando tipo a Rihanna. Faz o despacito pra mim, oh, com essa carinha de santa. É bola.